Baixa poeira, baixa coração, melhora a dor, alivia, deixa o tempo passar. Tá se precipitando, julgando, chorando, lembrando daquele hotel 33 que você encontrou ela. Quero ouvir, bota baixinho. Quando você traiu, então perdoa ela, vai. Se gosta muito dela, né? E ama muito ela, eu sei. Quando você traiu, então perdoa ela, vai. Quero ouvir. Coração melhorado, hora aliviada, deixa o tempo passar. Tá se precipitando, julgando, chorando, lembrando daquele hotel 33 que você encontrou ela se agarrando contra o homem. Quando português.